DJ Fox apresenta o que toca em toda a periferia do Brasil. Periférico, não brinque em questão. Criticamos o que há de errado na favela, porra da cidade. Escute aí o que eu falo, a mais pura realidade. Nas ruas essa história é baseada. Nem todo cidadão tem emprego, verba, educação, dinheiro no bolso, celular na mão. Uma pobre criança de rua se destaca com todo motivo pra ter medo. A vida é assim mesmo, dolorosa, sem segredo. Na pele o sofrimento em seus parentes, sempre ausente em sua frente. A morte aproximadamente, não tem dinheiro, muito menos estudo e educação. Só uma mente aberta, uma barriga vazia. No dia do seu dia e de todas as crianças, não é comemorado sem brinquedos, sem infância. Uma estrela lá no céu, Papai Noel, não nos ignore, Papai Noel não vá. Não faça uma criança de menor chorar. Sua mãe lavava as roupas, seu pai juntava os trocos, dizia ele antes de sair. Filho, Deus que lhe proteja, aonde quer que esteja, eu rezo por você. Crianças, moleque de rua, qualquer um já sabe que o perigo está pra acontecer. Rezo para o próximo da lista, não sei você, na rajada da noite, claridade dos pipocos se destaca, como sempre encapuzados pela população, não ser identificados pelos aliados, só o ferro é mostrado com a sua mente criminal, vida engatilhada, sua vida se resume a uma só questão, destruir o lazer dos seus aliados, em sua consciência o mal se manifestava, uma bruta falta de piedade, morte programada, nas estradas, becos ou calçadas, é exterminação, véia, qualquer hora eu me deparo de bandido fortemente desarmado, território, falso testemunho, para arquivar o caso, população amedrontada, é foda, eu não vi nada, minha visão, meu desabafo está selado, a lei do cão, não briga por aí não, você mata ou morre, tá ligado meu irmão, não manda ideia de ladrão, não manda ideia de bandido, eu faço a minha parte, eu digo que é certo. Não tem nada engraçado, aquele moleque vigiando carros, por uns trocados, pra garantir em sua casa o arroz e o feijão. Ao passar o tempo, não era a miséria que lhe fazia chorar, e sim os seus amigos que tinha partido, deixando ele lá para o mundo distante, para nunca mais voltar. Mas onde estiver, mando meu recado e com certeza um abraço. Voltando para a terra de tantos aliados, mano, não fique aí parado. Muitos chegados do movimento estão sendo assassinados, mas não é por isso que vamos ficar de braços cruzados. Sistema periférico não manda o recado errado. Ande para frente, não olhe para trás, erga a cabeça e mostre o que faz. Então ande para frente, não olhe para trás, erga a cabeça e mostre o que faz. Sistema periférico, não brinque em questão. Criticamos o que há de errado na favela, porra da cidade. Escute aí o que eu falo, a mais pura realidade. Nas ruas essa história é baseada. Nem todo cidadão tem emprego, verba, educação, dinheiro no bolso, celular na mão. Uma pobre criança de rua se destaca com todo motivo pra ter medo. A vida é assim mesmo, dolorosa, sem segredo. Na pele o sofrimento, em seus parentes, sempre ausente em sua frente. A morte aproximadamente, não tem dinheiro, muito menos estudo e educação, só uma mente aberta, uma barriga vazia. No dia do seu dia e de todas as crianças, não é comemorado sem brinquedos, sem infância. Ande para frente, não olhe para trás, erga a cabeça e mostre o que faz. Então ande para frente, não olhe para trás, erga a cabeça e mostre o que faz. Zona Sul, sistema periférico, não paramos por aí, te mandamos um rap consciente. Vamos combater a miséria e o racismo e na humanidade. Paz.